03, devido decolar da 17, vento 170 graus com 8 nós. Zero, a linha mantém o zero deslocada. A linha mantém o 490. No 397, obrigado. 9. Vamos 219. 602, passa nível 100, chame Recife no 288, alterno no 3325. 288, 3325, tá 3602, pô. Bom dia, Mike Eco, X-Ray pousou e livrou. Vai lá pro pátio 3. Mike Eco, X-Ray autorizando o táxi via Alfa aqui no pátio 3. Aqui no pátio 3. Obrigado, 5490. 510, chame para regresso. Afirma, Timo, reportará para regresso 03. É. Querosene, quer ver? Querosene Shell, sente, entrei em contato com o fiscal de pátio. Obrigado. Torre agora 3896, obrigado, bom dia. Então, 3896, livre pouso na 10, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 160 graus com 8 nós, altímetro 10, 16. Ajuste 10 no 6, tá, livre pouso na pista 10, deslocada 1.200 metros, 3896. 5490, decolado aos 36, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Obrigado, até a volta. 60, e parte estabilizado na final. Chamarei. Pátio 35490. É Bonnie, maintain a bomba de pátio. 35490, radar contact, clipes at level 180. Bomba de pátio, maintain the pátio. Okay, mom, the pass time maintain 180325490. Controle Salvador, o azul 4106, bom dia. Azul 4106, sua identificação, chegada a Mari, décimo T, nível 050. 050, 4106 na Mari, pode ser final de GPS? Pode ser a final do GPS, do 4106? Do 4106, será autorizado após a posição ITAP, voa na proteção Vitor 366. ITAP 366, obrigado. No 397, chame Centro Recife, no 288, alterno no 3325. 288, 3325, 397, obrigado. No 219, 3296. Curso Gol, 260. 260, chame Torre, no 8.6. Bom dia. bom dia, TAM 3896, livrou, na sua escuta. Táxi Alfa, reporte Anza, táxi Juliette. Táxi Anza Alfa, reporte Anza Juliette, 3896. Final, baixar e travar. Bom, 260, livre pouso na 1-0, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 1.60 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1.6. E livre pouso, gol 260. Seguir em frente, ingresso à Índia, portão 02. Índia para o 2, 3896. Corrigindo, portão 03. Correção então 3, 3896, obrigado. Salvador, Webjet 6726, quente da Papá, autorização para Recife, nível de voo 330. 330 Recife, o nível será coordenado, Webjet 6726, aguarde de cópia. Aguardando, obrigado. Solo Gol, 1260, livrou. Taxi Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo, 1260. Objeto 6726, pronto, cópia? Prossiga, senhor. Web Objeto 6726, autorizado Salvador Recife, nível de voo 330 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5042 é o transponder, o controle 19 decimal 35. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 330, Upper Whisky 58, decolando da 10, curvando de saída Puca, transição Aracaju, acionando 5042 no transponder. Chamando Salvador em 1935, objeto 6726. Já 2000, contingimento correto, reforço quando pronto para acionamento push. Vai chamar, obrigado. IP5490, passa nível 100, chame a Centro Recife no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, até a volta. Pode prosseguir em frente via Juliette para o portão 05. Prossegue em frente, Juliette 05, 260. Salvador, objeto 6726 no portão 2 para acionamento na posição, posteriormente para o push. Vem do acionamento, repasse quando pronto para o push, 6726. Vai chamar, obrigado. 3196, sua identificação, chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. Essa é o 050, que se encontra 3196. Salvador, bom dia de Gol 1765. Aman. Bruno 765, assina identificação, chegada Aman, desça e mantém o nível 060. Para o 060, 765. Sierra Vitor 366, azul 4106. 4106, complete o sinal RNAV, aguarde para a transferência de comunicações. 06. Cinco está livre, velocidade livre para aproximação ao primeiro. Obrigado, senhorita. Avião 03, informe seu estimado de quanto tempo vai ficar sobre voo. Estimado de uma hora de voo. O avião está 310, passando 5 minutos. Ciente. Campo à vista, baixar travado, azul 4106. 4106, chame Torre 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, senhorita. Boa tarde. Isso é 2000 autorizado, é boa tarde. Câmara ataque, isso é 2000. Salvador, 4106, baixar travado, Sierra Vitor 372. Azul 4106, livre pouso na 10, cabeceira deslocada a 1.200 metros, vento 150 graus com 8 nós, altímetro 10 no 5. 1015, tem livre pouso, cabeceira deslocada a 1.200 metros, azul 4106. Só confirma o vento, 150 com? 150 com 8. Grato. A 765 está autorizada até o nível 050, após a posição TOC, está autorizado a final ILS, ajuste 1015, descer e manter 2000 pés. 765 está autorizado. Ativo, gol na 765. Solo 5-4, livre pela direita, chame solo 1-2-1. 41, decimal 9. À direita, 219, 4106, obrigado. Salvador, bom dia, 4106, livrando na Golf. Azul 4106, outro 0, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Aquilo. Alfa antes daquilo, reportará. Taxi WebJet 6726, POB 115, autonomia de 3 horas, alternando Fortaleza. 6726 da Web, autorizado táxi, a Índia Alfa, reporte Índia, táxi Delta, mexe a frequência, ajuste no 015. Índia e Alfa chamando o senhor antes da Delta 1015, é o novo ajuste Web 6726. Azul 4106, ingressa via Aquilo, Pátio 3, no Pátio 3, aguarda instruções. Bem, está visual com o Web 4106. Web já começa a 2000, mantém a posição Z Delta, deve passar o Embraer 190 da Azul. Após o tráfego, ingressa na Delta, quando pronto, chama a torre, 108.612. E a gente vai dar passagem à aeronave da Azul, que vai ingressar aqui no Pátio 3. Quando ele passar, a gente pega a taxa Delta e chama a torre 18.6, do ponto de espera da pista 10, Web 6726. Falou. Bom dia, bom serviço aí. No 765, como está recebendo o localizador? Sintonizou, né, está fazendo aproximação visual e a GPS. Gente, no 765, a partir da presente, procede a Vitor 366, desse mantenha 2.500 pés. Para 2.500, já visual, 765. Salvador, então 3196, após o táxi, solicita o voo, Sierra Vitor 366. Confirme. É o TAN 3196, após o táxi, solicita o voo, Sierra Vitor 366, para fazer o RNAV da 90. Sim, será autorizado, 3196. Zero 50, 3196. 296, desça para 3.000 pés, ajuste 1095, informo, existe tráfego nessa posição de 11 horas a 6.6 milhas, é um Alfa Serra 55, que ainda não fez contato com o controle, está mantendo 2.000. Tem notificado o tráfego, está 3196, descendo 3.000 com 1015. Aguarda Serra Vista 366. Informativo, 396, está autorizado a final RNAV. Autorizado final RNAV, então 3166, pode estar para a Serra Vista 366. Informativo, 396. Salvador, WebJet 6726, ataque Sweet Delta, próximo para o ingresso. 726, linha decola da 10 deslocada, vento 160 graus com 109. 160 com 10, linha decola da carteira deslocada 10, 6726. Via Whisky 1, decola da 10, primeira curva direita, saiu da Coral, 5051, no transponder controle 19.35. Uma centena para BH na Whisky Uno, pós-decolagem, curva direita, subida Coral, transponder 5051, controle saída 11935. Cotejamento correto, parte 3, pronto para acionamento? Mais 3 minutos. Aposto quando pronto. Linha 7062, se informa a atitude que mantém. Gente, vai descer para 1500 pés, ingressar no Veracruz e reportar através de Interlagos. Marinha 7062. Que não recebo o modo Charlie, verifique transponder. Modo Charlie. Voador, web 6726, bom dia. 726, contato radar, subo nível 330, saída PUCA. PUCA 330. Tem que passar tudo? 765, chame torre, número decimal 6. Certo. Salvador, voo 765, final da 0, 3, checar. Voo 765, livre pouso na 10, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 1.70 graus, com 1.1 nós, altímetro 1.0.5. Livre pouso na 10, cabeceira deslocada no 1.200 metros. 765, solo 03, livre pela direita, chame solo 121 decimal 9.